Um Airbus da companhia, ingressão Juliette, vai parquear até o 07. Após o parqueamento da Mês, motorizado Pátio Indy Alfa e no ponto de espera da 1-0, reporta pronto. O ajuste no 0 no 3. Já está avisando agora a nave que vai parquear no 7. Após, a gente segue pelo Pátio Indy Alfa, ponto de espera, reporta a senhora mesmo. E pronto, já 3-1 no 5-2. A 3891, final estabilizado. A 3891, complete aproximação, torre 186. 186 com a torre da 3891, obrigado, até daqui a pouco. Com 3891 na escuta da torre. 3891. Na escuta, vai passando de a serra, baixou e travou. Sim, são 3891, no pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 7, 0 graus, 0, 7 nós. 60 com 7, tem livre pouso na 1-0, tá 3891. Oi, tá 3891, informa que deu, parece que o equalizador aqui deu problema, o equalizador eletrônico. Mano 07. Estimativo. Tá vermelho e a gente está distante ainda. Sim, deixa eu contactar em frente, só um instantinho. Muito obrigado. Estabilizado azul 4062. 4062, complete aproximação, torre 186. 186, sente. Torre 3152, está avisou agora a nave na curta final, tem condições de decolagem imediata após. Negativo, mantém ponto de espera, segunda aeronave já passando marca 2 terra. Azul 4062. Azul 4062, continua a aproximação, informarei pistão no 0 livre, o ajuste no 0 no 3. Gente, 4062. 3891 no solo 04, libere próxima direita via Fox, táxi via Alfa e reportante ao táxi Juliette, na minha escuta. Fibra da Fox, Alfa, Alfa, Juliette, na minha escuta, tá? 3891. Azul 4062, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 70 graus, 10 nós. Baixo travado, 4062. Então 3152, após a passagem da Embraer da zona curta final, ali mantém pistão no 0. Após uma Embraer na curta, ali mantém no 0, tá? 3152. Objeto 5899 no localizador. 5899, complete aproximação, torre 18-6. 2-18-6, objeto 5899. Colo 896, prossiga para 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado na LS. Portaremos 896. Estabilizado o localizador. Objeto 5899, boa noite, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre, para informação, Airbus já está ingressando, preparando-se para a decolagem. Aguardando pista livre, objeto 5899. Azul 4062, solo 06, libere próxima direita via Fox, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento. Com 3152, vento 0, 70 graus, 09 nós, livre decolagem, pistão no 0. Direção 903, pistão 53. Com 3891, táxi via Juliette, posição 09. Via Juliette, posição 09, 3892. Objeto 5899, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 80 graus, 10 nós. Trem baixado, travado, livre pouso, objeto 5899. Então 3152, decolar 208, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Nós está 3152, subam 330, saída Fuca. 330 na Fuca. Poderia coordenar para onde era Aracaju, para o 3152? Aguarde. Objeto 5899, sala 09, liberando via Eco, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, objeto 5899. Golo 896, localizador Campo Avista. Golo 896, complete a aproximação, torre 186. 186, boa noite. 3152, controle? Prossiga, 3152. Boa de Marcel. Marcel, muito obrigado. 3152. Torre Salvador, boa noite, seu gol 896, final baixado, travado. 1896, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 089, o ajuste no 013. Autorizado, pouso 1013. Três, um, cinco, dois, chame Recife, 12545, alterne 12685. Chama Recife, agora, até o 3152, excelente noite. Amém. Salvador, bom dia, gol 1714, sente da Charlie. Confirmando seu gol 1714, Aracaju 230. Afirmo. Só um instantinho, cópia, prepare a PUCA. Jamo, aguardando cópia. Grato, mantendo a escuta, 1714. Gentileza, confirmando novamente o vento para o golo 896. 070 graus 07 nós. Obrigado. Uno 714, pronto, copy. Afirmo, gol 1714. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5565 no transponder. Copiado Aracaju, 230, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. O controle 1208, aciona 5565, gol 1714. Correto, portão 2, chama para outro pushback, assinamento, um gol no 714. Grato, chama. Gol no 896, solo 17, liberando via Fox, táxi via Alfa e reportante da táxi Juliette na minha escuta. Alfa vai reportar da Juliette, né? 896, um gol. Salvador, 5344, Flavio. 344, proceda para 2010 na chegada Mar, com ajuste 103, autorizado o ITAP. Ativo na proa de ITAP, descendo para 2000, autorizado 1013. 344, acione identificação. Posição 2, pushback, acionamento. Bruno 714, só um instantinho para iniciar o Pulse 02. Temos um Boeing da companhia, vai ingressar via Juliette, vai prosseguir para o 04. Após o parqueamento do mesmo autorizado, reporta táxi. Ciente, após a passagem da aeronave que prossegue para o 4, tem livre o posicionamento, voo 1714. Boa noite. 1805, boa noite. Natal 370, copia? Copia. Autorizado Natal, nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca. Transição Zipar. Aerovia Pesulu 10 e após conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5554 no transpondo. Autorizado 370 até Natal, decola 10 esquerda, Puca, Zipara, Pesulu 10. Após conforme rota do ponto 208, controle 5554 é o nosso transponder, 805. Correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, gol 805. Grato, 805. Torre Salvador, boa, tá 3260, coordenação Natal, nível 390. São 3226, boa noite, Natal tem pré-aprovado 370, copia, aguarda a coordenação. Copia, Brasília. Autorizado Natal, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta o peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5572 no transponder. Vicente Natal, 370, via da Pesulu 10, saída Puca, Zipar, decolando 10 com curva esquerda. Controle 08 e transponder 5572, tá 3226 no 7. Correto, no 07, chama pronto para o inspeccionamento, são 3226. Chamar pronto, 3226. Torre Salvador, muito boa noite, voo no 994, autorização Marcelo, sem informação, Charlie. Voo no 994, boa noite, formação Charlie, confere, Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju, onde intercepta Upper Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5575 no transpondo. É autorizado 350 conforme a rota do plano de voo para Maceió, decola da 10, primeira curva esquerda. Saída é Puca, Aracaju. pela Upper Whisky 58. Após, conforme o rota plano de voo 108-575-994. Correto, confirma o portão? O portão é o 3, senhorita. Gente, 103, chama pronto, pushback, saneamento, voo no 994. Camarada, 994. Salvador Oxaner 6201 para o Galeão, por gentileza. Oxaner 6201, informação Charlie, Galeão 360, só um instantinho, cópia, prepare a da Eule da Bridge aguardando. Da Eule da Bridge, está presente da Charlie, aguarda a cópia 360. Para o táxi, o voo na 714, 143 a bordo, autonomia 0205, alternando o Recife. Voo no 714, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera do 10 e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 012. Voo no 012, ajuste, livre táxi Indy Alpha, chama pronto no ponto de espera, voo no 714. Oceaner 6201, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta upper do 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5561 no transponder. 360, upper do 10, decola da 10 da El, Leda Bridge, upper do 10, 1208, 5561, muito obrigado, 6201. Correto, portão 11, chama pronto, pushback, saneamento, Oceaner 6201. Chamará. Torre, o gol 1805 no portão 1 para pushback, saneamento. 1805 no 01, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportará, 805. Tá pronto, próximo do ponto, espera o gol no 7-1-4. Gol no 7-1-4, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 0, 5, 0 graus, meia dúzia nós. Alinhar e decolar, dá no 0, gol no 7-1-4. Então, 3226 no 07, autorizado, reporta táxi. Camarada, táxi, 3226. O 553 44 está visto.